Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. Quero lembrar, antes de começar o programa, que o ouvinte pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, que é leve e rápido, né? E aí, coloca o seu fone, clica na opção da rádio e escuta onde você estiver. Para começar a bancada, aqui à minha esquerda, nosso querido Matheus Veloso. Boa noite, Mate. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para a estreia do Fábio Carilli pelo Corinthians no jogo contra o Fluminense. É, hoje tem Copa do Brasil, comentaremos aqui. Do lado de Matheus, nosso querido, sempre faz programa comigo, Thiago Dalli. Boa noite, Dalli. Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai pro Palmeiras, que foi para Paraíba e enfrenta às 19h30 o Botafogo lá da Paraíba. É, vai jogar longe de casa hoje. À minha frente aqui, Arthur. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes. Meu destaque de hoje vai para a lesão. Não é tão destaque, né, pro torcedor santista, mas a lesão do tristeza. Ricardo Oliveira. Tristeza para eles. E desfalca o time contra o Vasco hoje no combate pela Copa do Brasil. É, e hoje também aqui temos uma convidada especial que vai conversar aqui com a gente no segundo bloco, mas eu vou deixar a surpresa. Então, quem será que é? É, a gente vai, vamos deixar de surpresa, no segundo bloco a gente manda. Vamos começar pelo Corinthians, solta o hino aí. Salve o Corinthians! O timão que joga hoje às 9h45 da noite pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Primeiro jogo foi 1-1 lá no Rio de Janeiro, empate favorável para o Corinthians, hein, Matheus? Sem dúvida, 1-1 eu considero um excelente resultado, o Corinthians fez gol lá, tem tudo para... que é tudo na medida do possível, né, considerando a fase do time, mas estreia do Fábio Carilli, tem boas chances de passar e o técnico já conseguiu agradar a torcida logo de cara. O que você pode esperar dele como técnico hoje? Olha, eu acho que ele vai ter uma postura... talvez um pouco mais defensiva hoje para não arriscar muito, fazer o certo, talvez conseguir um resultado simples para passar de fase. E como o Matheus disse, o resultado que o Corinthians conseguiu fora de casa foi um bom resultado. Em campeonato mata-mata, o gol fora é crucial, pode ser muito decisivo para a classificação. Hoje o que preocupa o torcedor corintiano é não ter, apesar de não ter jogado bem nos últimos jogos, mas o Gustavo, que seria o homem gol do time, não vai jogar. Quem vai jogar na provável escalação deve ser o Romero pelo meio. O Romero pelo meio não costuma render bem. Quando ele joga pela ponta, agrada a torcida, é um cara que corre bastante, que luta bastante, mas pelo meio não rende bem. Então, se o Corinthians não tomar gol, e não fizer, né, que acho que o mais difícil é fazer hoje, mas se não tomar o gol já garante a classificação. Então eu acho que o Corinthians é favorito pro jogo de hoje. É, vamos ver como é que o Corinthians vai se sair em Itaquera pela Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 pro Verdão, ontem acabou caindo pro Botafogo no Brasileirão Sub-20 na final por 2-0 também. Então eu acho que é tá começando a virar um pesadelo Itaquera e Corinthians, hein, será? A torcida pichou nos muros lá, né? Menos luxo, mais futebol. Mais futebol. O Corinthians, que em mata-mata não tem um bom retrospecto jogando em casa, já foi eliminado algumas vezes. Mas vem vezes. Com um resultado não tão ruim, né? Eu acho Sim. que dá pra trabalhar com o resultado, com o gol fora de casa. Eu acho que. E é uma prova com a de força fogo da torcida também, né? Hoje, né? Que deve encher o estádio mais uma vez. A torcida que apoia. Não, também acho. E a produção mandou aqui a provável escalação do timão hoje, que vai a campo com Cássio, Fagner, Iago Balbuena na zaga, né? E o Guilherme Arana para fechar na lateral esquerda. Camacho, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Marlone, e Marquinhos Gabriel no meio de campo e o Romero fecha lá na frente. Romero é a novidade do time. Eu gostei dessa escalação. É uma coisa que me mais agradou ofensiva, né? É, exatamente. O Camacho como primeiro volante me agrada bastante, dá mais saída de bola e não deixa tanto a desejar na marcação. O Christian não vinha jogando bem, tava indo muito mal, tava comprometendo, e o Camacho tava melhor nessa posição. O retorno também do Marquinhos Gabriel, que com o Cristóvão Borges tinha ido pro banco, agora retorna ao time titular. Eu gosto bastante do Marquinhos Gabriel, um bom jogador. E o Corinthians que perdeu agora, saiu agora há pouco a notícia que o Wilson não vai pro jogo, não foi relacionado, foi cortado. E tem o Iago, o Balbuena, que são os zagueiros titulares, e o Léo Santos, que é o zagueiro da base, que vai ser a única opção no banco. Isso pode ser preocupante caso algum imprevisto aconteça durante a partida. E o Wilson preocupa? Tem alguma informação sobre ele? Será que foi lesão? Pelo que eu vi, acho que ele fica só hoje fora, mas acho que já volta no próximo jogo. Não sei exatamente o que aconteceu, eu já informo o nosso ouvinte. Deve voltar logo, logo. E, Matheus, o que você pode... Você comentou do seu destaque, né? Mas aqui tá dizendo que o clube não descarta ter um novo treinador ainda este ano. Você acha que tem que dar uma chance pro Carille? Até porque ele vai ter a primeira chance dele em 7 anos. Antes disso, o Corinthians sempre teve um treinador no banco de reserva. É, o Carille, ele é um interino... Não sei se deve dar ou não uma chance para ele. É que eu acho que se contratar um técnico, ele vai ter muito pouco tempo de trabalho para conseguir algum resultado efetivo. Pode acabar manchando o nome dele com a torcida e atrapalhando o trabalho para o ano de 2017. Não sei se é exatamente o momento certo para contratar um novo técnico. Na minha opinião, a melhor escolha seria deixar o Carille como técnico até o fim do ano. Eu acho que para esse ano melhor seria mesmo fazer isso. Arthur, o que você acha do Carille? Eu concordo, eu acho que o Carille já tem tempo de casa. Eu acho que ele tem tudo para dar certo para esse ano, manter nesse ano e pro ano que vem trazer alguém mais para pré-temporada, que o Corinthians vai para Flórida, né, jogar, para já ir se acostumando com o elenco. Vida fácil, hein? Flórida Cup. Mas pré-temporada na Flórida. Mas agora eu acho que é uma boa opção manter o Carille. E a Globo, ela fez uma pesquisa que fez uma votação para os torcedores entrarem e votarem quem que é o principal nome, o que eles preferem para ser o técnico, o novo técnico do Corinthians. Em primeiro lugar, uma surpresa, com 25% dos votos, Vanderlei Luxemburgo. Nossa! Na primeira colocação. Na minha opinião, isso aí tem um cheirinho dos rivais votando, mas tudo bem. Na segunda colocação tá o Roger Machado, em terceiro o Fernando Diniz. Queria saber o que vocês acham sobre isso. E eu só queria dar o meu parecer aqui, que pelo que eu estudei, né, sobre o Corinthians, o Eduardo Batista vem sendo muito cotado também. Também é outro mas nome. Mas não vem animando muito torcedores, conforme a pesquisa feita pelo Globo Esporte. Sim, tá com apenas 5% dos votos na pesquisa. Na minha opinião, os melhores nomes talvez fossem o Machado e o Eduardo Batista. Mas Fernando Diniz é um nome que agrada também. Não me agrada. Acho que ele pode fazer um time bom grande, eu já falei aqui, não funciona. Pode ser, mas... Pra quem não lembra, o Fernando Diniz era o técnico do Audax no Campeonato Paulista. E ele tinha um jeito diferente de jogar, que ele tocava a bola no goleiro, fazia o goleiro jogar. Aquele desespero, não, né? Dava, um jeito, não dava jeito bicão diferente. De jeito nenhum. Agora eu fico imaginando o Fagner rolando a bola pro Cássio. Deus me livre. Não, desesperador. Não, Guilherme Arana. Como eu disse, não é o nome favorito, mas entre Fernando Diniz e Luxemburgo, eu preferiria apostar no Fernando Diniz. Com certeza. Eu gosto do Pofechou. O projeto não ia dar certo, na minha opinião. Acredito que não. Não daria nem não, um pouco acho, certo. Acho bem difícil O Carille pro resto desse ano, acho uma boa opção. Trabalhou bastante, trabalhou com o Tite já. Trabalhou, pode sim. Voltar um pouco à filosofia que o torcedor tá tão acostumado e que todos os corintianos viram que deu certo. Não tô falando que ele é o novo Tite, mas acho que ele pode resolver arrumar o time para esse final de ano melhor do que o Cristóvão fez e conseguir brigar para uma Libertadores. Com certeza. E só trazendo a informação aqui pro nosso ouvinte que eu deixei passar agora há pouco, o Wilson, ele teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita e fica fora provavelmente só pro jogo de hoje. O Corinthians, que tem algumas outras baixas também, o lateral esquerdo, o Wendel, tá com uma contratura na coxa. O atacante Guilherme, meio atacante Guilherme, o Pedro Henrique, zagueiro, e o atacante Bruno Paulo também estão fora por conta de lesão. Corinthians com muitas lesões. DM tá lotado. Isso preocupa muito, não se via isso no Corinthians há um tempo atrás. Mais um problema, né? Além de técnico, diretoria, departamento do médico do Corinthians também não tá bem. Concordo com você, Matheus. Falamos bastante do Corinthians já, desse jogo de hoje. Vamos mudar para o grande rival da Zona Oeste agora, né? Vamos falar do Palmeiras. Quando surge o alviverde, o Verdão joga hoje lá longe de casa, lá na Paraíba, contra o Botafogo da Paraíba, às 7h30 da noite. O jogo de ida já matou o resultado, 3-0 pro Palmeiras. Acho que hoje não vai ter muita dificuldade, né? O que você acha, Thiago? O resultado de 3-0 dentro de casa possibilita ao Cuca poder trabalhar com os jogadores reservas e poder ter mais tranquilidade, dar uma sequência de jogos para alguns jogadores que não vêm demonstrando muita confiança. E eu acho que a vaga está muito bem encaminhada. Não estou dizendo que o Palmeiras já está classificado, claro, temos mais 90 minutos de jogo. Jogando na Paraíba contra o Botafogo é complicado? Pode ser, mas com o resultado de 3-0 no jogo de ida, eu acho que as coisas ficam bem mais tranquilas. É um jogo relativamente tranquilo para o Palmeiras. Chance de surpresa muito baixa. Além de ser um time bem inferior, tem um resultado já bem amplo de 3-0. Como o Thiago disse, acho que é uma oportunidade de dar confiança para certos jogadores que estão no banco de reservas, para dar uma mexida no elenco, testar novas opções, novo esquema talvez. É um bom jogo para o Cuca testar alguma dúvida que ele tenha, qualquer teste novo que ele queira fazer no time, acho uma boa oportunidade. Só para falar aqui, mas não sei se pode chamar de escalação, porque tem tanta dúvida aqui, né? Dúvida em toda a posição. Os possíveis Wagner, 30 jogadores. Os possíveis 25 que estão relacionados. Wagner ou Vinícius Silvestre no gol, tá aí, já é novidade. Não. Qualquer um dos dois, se bem que o Wagner é bem ruim, eu testaria o Vinícius Silvestre. O Fabiano, que é o lateral direito reserva, o Thiago Martins e o Edu Dracena, ou o Roger Carvalho, que também é ruim, mas deve jogar. E o Zé Roberto disputa a vaga com o Egídio na lateral esquerda. O Gabriel Volante disputa a vaga com o Matheus Salles. Eu iria de Matheus Salles, não tem por que não jogar. Eu gosto com da ele. Sua sinceridade, Guilherme. Eu tenho que dar minha opinião, né? Aqui. Estamos aqui pra isso. Continuando. Arouca vai jogar, pelo menos é o que tá falando aqui. O Cleiton Xavier disputa a vaga com o Vitinho, que é da base. E no ataque, Alione, Rafael Marques e Barrios, já decidido, segundo aqui a produção. E convenhamos que qualquer que seja a escalação do Palmeiras dentre essas inúmeras opções que temos aqui... é muito nome. Qualquer uma que seja a escalação que o Cuca colocar em campo, o Palmeiras tem a obrigação de vencer contra o modesto Botafogo da Paraíba. Mesmo com o time reserva, tem que ir lá, tem que fazer o resultado e conseguir a classificação. Já seria uma zebra o Botafogo conseguir fazer um jogo de igual para igual e sair com a vitória, imagine sair com a vaga. Praticamente impossível, na minha opinião. Sair com a vaga... Seria o novo asa de Arapiraca. Eu acho que a missão do Botafogo é ganhar o jogo. Fazer um bom jogo, bater de frente com o atual líder do campeonato jogando brasileiro. Em casa, jogando, né? Em casa. Vale lembrar que deve ter muito torcedor que vai do Palmeiras no estádio lá, né? Deve encher o estádio hoje, renda pro time. Sim, e também atrai os torcedores do Botafogo da Paraíba, né? Porque assistir o Palmeiras pra eles vai ser uma coisa rara. Do né? Ano, né? Exato. Atrair levar o nome também da marca, do time, para outras regiões, tal, dar uma leve popularizada no time. Eu acho uma ótima oportunidade para o Botafogo chegar e fazer o dele. Pode conseguir ganhar o jogo, acho que não é difícil, considerando que o Palmeiras pode vir com um time completamente reserva, quase completamente reserva. Dá para o time ganhar, passar acho bem difícil, mas dá para ele fazer um bom jogo e fazer... ter um bom desempenho e fazer valer a festa da torcida que deve ir lá acompanhar o time. Vamos ver aí o resultado desse jogo que a gente vai comentar amanhã. Mas mudando um pouco para assuntos internos do clube, né? O Alexandre Matos vê o Palmeiras e o Flamengo como exemplos de administração do futebol no momento. Vocês acham que tá por aí mesmo? Esses dois times estão mostrando um belo trabalho aí nessa questão administrativa? Isso eu acho que é um grande reflexo. O que acontece fora de campo reflete diretamente dentro de campo. São os dois melhores times do Campeonato Brasileiro. Então não há como se negar que são os dois melhores times que, administrativamente falando também. Estão com dois elencos muito bons e não estão tão endividados ou até comparando com os outros times assim, do Campeonato Brasileiro, que tem time com muita dívida. Então, realmente, administrativamente falando, esses dois times estão passando o melhor momento no Brasil. E só para lembrar aqui, né, que o Flamengo contratou Leandro Damião, Guerreiro, Mancoelho... Diego, esqueci do Diego. Não, não tem problema. Coelhar, Hever, Rafael Vaz são bons jogadores, mas eu não sei de onde saiu esse dinheiro. É. Acho que ninguém sabe, pagar, né? A conta, isso, né? Que, esse essa que é o conta problema. Não vai chegar mais para frente. É o Bandeira de Melo, contrata agora e daqui a 4, 5 anos o Flamengo tá afundado em dívida de novo. É complicado. Sim, o Flamengo sofreu com isso há um tempo recente. É... Com a presidente que eu não me recordo o nome, quando contratou o Ronaldinho. Patrícia Amorim, não? Patrícia Amorim, Patrícia Amorim. Eu não tenho certeza. E foi isso, gastou muito dinheiro. É, traz os jogadores, oferece às vezes um grande salário, só que aí não paga. Assim, não sei se é o caso, pode ser que tenha surgido dinheiro sei lá da onde, mas aconteceu já do Flamengo contratar grandes jogadores, oferecer um bom salário e depois não pagar. Desse jeito fica fácil montar um time, né? Acho que acharam petróleo lá na Gávea, hein? Só pode. Só pode ser isso. Não, não tem outra coisa. Lembrando só rapidinho, desculpa, Guilherme. A presidente do Flamengo é a Patrícia Amorim. E foi a Patrícia Amorim, né? A presidente do Flamengo. E isso acontece muito no Brasil. Dos presidentes pensarem apenas na sua gestão, gastarem dinheiro que não tem, e depois de um tempo sai e o próximo que se vire com a dívida que tem. É, segundo a voz da consciência aqui, ele avisou que foi empréstimo financeiro do Flamengo desse ano. Mas vai ter que pagar, vai ter que pagar. Ou a dívida que deve, e banco, pode ser que é fique. É complicado os juros. Exato. Hoje eu tava vendo, inclusive, só voltando rapidinho pro Corinthians, o Roberto de Andrade, presidente, ele deu uma entrevista e falou que estavam criticando muito o trabalho que ele estava fazendo no Corinthians, e ele falou que estava fazendo um trabalho consciente, que não queria gastar o dinheiro que não tinha, que se ele quisesse fazer um ótimo trabalho para todo mundo ver, ele poderia contratar um monte de medalhão e deixar essa bomba para o próximo presidente. E talvez é o que esteja fazendo Bandeira de Melo, contratando um monte de medalhão com dinheiro que não tem, fez o empréstimo, um dia vai ter que devolver esse dinheiro, e o próximo presidente que se vire para conseguir resolver esses problemas. Vale lembrar que com o Palmeiras isso não aconteceu, porque o clube pegou dinheiro com o presidente Paulo Sim. Nobre, que colocou uma taxa menor em vários anos de pagamento, então é totalmente diferente. Pedir de banco é complicado. Uma hora vai chegar a conta e vai pesar. E o banco não vai ter dó, né? Não, aí banco não tem dó. O Paulo Nobre tem dó porque ele é palmeirense, né? Não é roxo. Dó, né? É, ele é muito palmeirense, às vezes até demais. Salvou o Palmeiras, demais, né? Tá fazendo uma ótima gestão. É, e só pra concluir aqui, ó, com o dinheiro do Nobre, falando nisso, o hotel que estão construindo no CT do Palmeiras está prestes a ser concluído. E vai ter alojamento, vai ter estrutura de primeiro mundo para recuperação dos jogadores. Que é um luxo, negócio, hein? É dinheiro do Paulo Nobre, né? Uma hora, será que vão pagar o hotel também ou não? Não sei, é uma boa questão, mas isso... Largando... Qual o valor da diária lá? Não, é para os jogadores. Você quer, não, você quer ficar hospedado lá? Eu não posso lá, se você lá? Jogar no Palmeiras, que você tem potencial para isso... Ah, eu não tenho potencial nem para passar na frente do CT. Não, você lá não... na frente eu posso passa. Trabalhar na obra, é mais fácil. Você não, ah, tem, eu você não tem potencial nem para ser camisa 10 do Magic Jota. Mas esquecendo um pouco lá do financeiro, voltando ao assunto Palmeiras aqui, esquecendo um pouco lá do financeiro, que o Paulo Nobre ajuda bastante, isso pode ser muito importante para o Verdão. Lembrando que essa academia deve sediar a pré-temporada do time no ano que vem, um time que já está fazendo uma temporada boa. Se fizer uma ótima pré-temporada num lugar desse, novinho, de primeiro mundo, tem tudo para conseguir um 2017 melhor do que 2016. É, falamos bastante do Palmeiras aí, do Paulo Nobre, dinheiro e tudo. O jogo vai rolar daqui a pouco, né? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar do São Paulo. Vai lá! Para de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! É o tricolor paulista que joga amanhã no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Perdeu o primeiro jogo por 2-1 no Morumbi. Situação mais complicada dos times paulistas, né, Arthur? Muito delicada a situação do São Paulo. Se perder, deve afundar de vez na crise, porque já não tá bem no Campeonato Brasileiro. Não tá bem com a torcida. Se conseguir a vitória, esse jogo é assim, um divisor de águas, na minha opinião. Se conseguir a vitória, dá a volta por cima e aí pode ser que embale na Copa do Brasil, consiga uma boa campanha na Copa do Brasil. Se perder, eu acho que vai complicar bastante o ano pro São Paulo e aí que começa o planejamento pra 2017. É um divisor de águas desnecessário, né? Já que vencer do Juventude era obrigação no Morumbi, agora vai até Caxias pra tentar um resultado complicado, improvável. Jogando fora de casa, contra um time que já derrotou o São Paulo no Morumbi, e aí tem que ganhar de qualquer jeito, senão já era. Quando saiu a chave da Copa do Brasil, eu olhei São Paulo e Juventude e eu falei, ó, São Paulo deu sorte, se deu bem. Acho que todos falaram, todo mundo pensou isso, vai conseguir passar tranquilo pelo Juventude, pode focar agora um pouco no Campeonato Brasileiro, e aí deu no que deu, perdeu em casa o primeiro jogo, se complicou, tá complicado para conseguir essa vaga, vamos ver no que vai dar o jogo do Tricolor. Eu não acho que possa ser um grande divisor de águas, acho que dá um respiro se passar. Se passar de fase, a torcida tem um pouco mais de paciência, só que talvez na próxima derrota do brasileiro já volte tudo a ser como antes. Sim, isso é verdade. Eu digo que é um pouco divisor de águas pela situação do time no contexto da Copa do Brasil, por ter perdido o primeiro jogo em casa. Por mais que o Juventude... Seria uma superação. Exato. Talvez dê um ânimo a mais para os jogadores, mas quem realmente sabe, né? Realmente não vai ser um jogo que vai falar... Se o São Paulo ganhar, agora não vai ser tá mais tudo do que ótimo. Obrigação. Mas é que mantenha talvez a única chance de Libertadores também. Sim, é muito difícil o São Paulo chegar. Vamos supor que o São Paulo vá até o Sul e ganhe de 2-0 de Juventude. Passe lindo, ótimo, classificado, mas e aí? Olha, no agregado, São Paulo passou por 3-2 de Juventude. Mais do que obrigação, né? Exato. E vai sofrer pra caramba. Você tá bravo, Thiago? Não. Não, ele só tá colocando os fatos. Entendi. E falando aqui de problemas também, mais problemas mais pro São problemas, Paulo. Não, brincadeira, Guilherme. É uma solução, parece, aqui. Na parte da diretoria, a oposição declarou apoio a Marco Aurélio Cunha. Por quê? Por harmonia ao clube. Então, tá aí, ó. O que seria apoio? Apoio não, apoio, desculpa. Desculpado, eu falei apoio? Desculpa, ouvinte. Foi sem querer. Mas o que vocês normal. Podem falar? É pela harmonia do clube aí, fazer esse apoio? Do Marco pro Marco Aurélio. Acho interessante. Para esse de rir do meu apoio e fala do São Paulo, Thiago. Eu acho que tudo agrega, né? O apoio de todos têm que apoiar, todos têm que estar juntos. E como nós já citamos agora há pouco a administração de Flamengo e de Palmeiras, unidas e fortes em busca de um bem maior, em busca da glória da equipe. Então eu acho que todo o apoio é bem-vindo. É para sim. O bem do São Paulo. É, para o bem do São Paulo, no fundo, né? Não temos um presidente, alguém que seja completamente apaixonado pelo clube como o Palmeiras. Mas vamos ver se o apoio será... Todo apoio é bem-vindo, né? Todo apoio é bem-vindo. Com A, né? Desculpa, ouvinte, mais uma vez. A bancada aqui ficou rindo da situação, mas acontece com qualquer um. Quem com sabe certeza. Faz ao vivo, né? É, tem que voltar de cabeça erguida aqui depois de falar apoio, né? Apoio, com certeza. E quanto melhor for o clima dentro do Tricolor, melhor pro time, isso vai refletir dentro de campo e os resultados podem voltar a aparecer. Concordo com você. Mas falando do jogo da Copa do Brasil, vocês acham que o São Paulo não vai muito longe mesmo? Eu acho que o São Paulo vai se classificar hoje. Eu acho que, assim como aconteceu o ano passado, tem tudo para passar. É, o time do Juventude, apesar de ter jogado bem o primeiro jogo, é um time bem inferior ao Tricolor Paulista e deve acabar sendo eliminado. E rapidinho só, hoje o São Paulo treinou pênaltis. Queria saber se vocês acham que devemos ter essa emoção no dia de hoje. Para mim, o São Paulo cai sem pênaltis. Eu acho que o Rogério Ceni devia bater. Devia, né? Pena que ele não joga mais, né? Não, São Paulo nem vai pros pênaltis, cara. Eu acho que não tá a fase não tá boa, nada dá certo. Do jeito que Juventude tá, se for classifica. Pros pênaltis, só o Cueva faz o gol. É, o Juventude se classifica. São Paulo que tá mal em pênaltis esse ano, né? Foram 13 pênaltis pro Tricolor esse ano, converteu apenas 5 e errou 8. Tá batendo tudo bem pênaltis. Desses 8, duas vezes marcou gol no rebote, mas mesmo assim são 8 pênaltis perdidos. Se tiver disputa de pênalti, não tem rebote, né? É complicado. Bem boa análise, Arthur. É, ele só lembrou o ouvinte, né, pra avisar. Mas a gente vai comentar mais do jogo amanhã, né? Que o dia do jogo é amanhã. E então vamos descer pra serra, né? Vamos falar do descer pra serra, olha descer só. Descer a serra. Hoje tá difícil. Descer a serra, vamos falar do Santos. Agora aqui. toque da bola é o Santos. O Santos que joga hoje às 9h45 contra o Vasco pela Copa do Brasil também, lá em São Januário. Primeiro jogo fez o dever de casa, né? 3-1 contra os cariocas. Tá decidido o jogo ou ainda tem coisa pra rolar? Tem coisa pra rolar, tem bastante coisa pra rolar. O Vasco não tá numa fase boa, né? Na Série B tem... Tá com os resultados tá em segundo, ruins. Não tá mais, não é mais o líder. Ele perdeu a liderança? Perdeu, agora é o Atlético Goianiense. Veio de uns resultados ruins, perdeu o jogo, empatou, faz acho que uns 3 ou 4 jogos que vem mal. Mas mesmo assim, esse golzinho que saiu no final... pode ser crucial. A esperança, né? É a esperança, exatamente, porque aí um 2-0 pro Vasco pode... Se o Vasco fizer o primeiro gol, esquenta a torcida, esquenta o jogo e pode ficar bem pegado. Ah, desculpa, eu falei que o Vasco perdeu a liderança, mas não perdeu. Está empatado com 48 pontos, junto com o Atlético Goianiense. O terceiro... E o líder no saldo de gols é o próprio Vasco? É o Vasco, mas não por saldo de gols, e sim por vitória, que tem uma a mais. Porque em saldo de gol ele perde. Então, vamos pelo saldo de gol, né? Não, aí... Você quer mudar os critérios vamos do campeonato. Vamos mudar o regulamento. O primeiro critério é vitória. Então, o Vasco segue líder da Série B. Mas o jogo de hoje promete, então. Promete. Eu acho que deve ser bem pegado. O Santos que tá desfalcado, que foi aqui o meu destaque, né? O desfalque do Ricardo Oliveira... que não joga hoje, quem deve jogar deve ser o Rodrigão, e eu acho que o Santos perde muito com essa substituição, o Ricardo Oliveira... Você comentou seu destaque, né? Exato, o Ricardo Oliveira que é matador e o Rodrigão não tem o mesmo nível, apesar de ter sido artilheiro do Brasil pelo Campinense, eu acho que tá muito abaixo do Ricardo Oliveira. O Rodrigão tá numa seca de gols, mas vamos ver, né? Acho que é a oportunidade dele poder mostrar o valor dele de artilheiro do Brasil, então é uma boa oportunidade para ele jogando dentro de casa... com um resultado positivo no primeiro jogo, acho que já deixa o time mais tranquilo e para jogar mais solto. É um bom jogo para o Rodrigão entrar, talvez ganhar um pouco mais de confiança. Tem um bom resultado o Santos, mas se sair um golzinho... Golzinho do Vasco, um golzinho do Vasco. E São Januário, o clima lá é complicado pra torcida visitante, né? Sempre é difícil jogar lá. É bem lá. Hostil pra torcida visitante. Pro time visitante também, quando a torcida do Vasco lota, costuma fazer uma festa bem legal, bem bonita. E só pra lembrar aqui, ó, o Dorival, falando em novos jogadores, o Dorival disse que o Keno é reforço, é alvo do Peixe para o ano que vem. Reforço e alvo é bem diferente. Não, eu falei reforço, não, alvo. O Thiago será que ele tá chatinho hoje, né? Será que ele tá ignorante hoje? Só porque eu fui ignorante com ele na segunda-feira, ele tá devolvendo hoje. E eu queria também tô sentindo dizer uma vontade de golpe. Na segunda-feira eu também disse que o Keno seria reforço e errei do mesmo jeito que o Guilherme. Por isso que eu quis mostrar pra ele que não sou só eu que erro, né? Ele também erra comigo, erramos juntos a mesma informação. Errando e aprendendo. Pois é, daqui a pouco... O Keno que tá bem falado, né? Vocês falaram dele na segunda, falamos ontem também. Eu quero saber, Guilherme, o que você acha do Keno? Ontem também falamos do Keno no Santos. Eu acho ruim. Você acha ele fraco pro time como o Santos, então? Ruim pro Santos. Ele é bom pro Santa Cruz. Pro Santos ele é ruim. Eu tô com você, Guilherme. Pra você não dizer que eu não tô com você em nada, eu tô com você. Jogou muito bem no último jogo o Keno, né? Marcou 2 gols, se eu não me engano. Não, mas ele é bom pro Santa Cruz. Pro Santos ele é bom pro Santa Cruz. Ótima pergunta. Ele tem 28 anos. Eu arrisco 28. 28. Quanto você chuta, Matheus? Eu chuto 29. Por que você tá chutando tão perto? Eu chuto 27. Ah, olhando o Google. Não, ele não tinha olhado. Não tinha olhado. Mas ele tem 27 anos. Anos mesmo. Eu chutei 28, hein? Errou. Eu acertei. Não, você acertou, tudo o nosso bem. Grandíssimo apresentador da noite. Por isso que eu apresento, né, Thiago? Por isso que eu apresento. Falar com a direção na depois. Na provinha pra decidir, tinha uma pergunta, a idade do Keno. Guilherme acertou, Guilherme errou, Guilherme foi o apresentador. Mas, ó, o Botafogo também entrou na... Aproveitei aqui que eu pesquisei no Google, né, Thiago? E o Botafogo entrou na briga com o Santos pelo Keno. É um jogador de Botafogo. Também acho. Respeito o Botafogo. Não respeito, não. Respeito quem me respeita. Não. Keno desculpe, no Botafogo desculpe brilharia. Desculpe os torcedores brilharia. Do Botafogo que estão ouvindo o programa. Com certeza tem muitos. Não estamos desmerecendo seu clube. Ó... Agora eu vou dizer aqui pra vocês, no lugar de Sassá ou Neilton, não entra, eu não acho entra. Que o Keno, o Keno teria Sassá, chance. Eu acho Sassá que eu jogaria. Lotelli. Não, eu jogaria Keno com os três. Jogaria. Os Neilton, Sassá e meu é Deus, ataque. Ele que ataca. Trio, hein? Ataque. Eu ia colocar no meu cartola, ia ser os três jogadores do meu cartola. Ninguém segura. Vejo muita ironia. Com certeza, campeão brasileiro. Não, com certeza. Isso e com Camilo, Armando, jogo. Nossa. Não, ninguém segura. Camito, fala direito o nome dele. Se contratar o Keno, cravo aqui, Botafogo campeão 2017. Da Série B. saber. E, né, o, Botafogo, e o Botafogo é líder, do segundo turno, hein? Fica no ar. Segundo turno. Mas eu vamos quase fui pro... líder do segundo turno no Cartola, um pouco. Ó, a gente falou de Santos, pulou pro Santa Cruz, foi pro Botafogo, vamos voltar pro Santos, vamos falar do Santos. A provável escalação de hoje, ó, é Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Time titular. Sim, é exatamente isso que eu ia falar. Isso eu acho que responde um pouco a pergunta que você fez agora há pouco, perguntando se o confronto estava definido. Diferentemente do Palmeiras, que já tem confronto praticamente definido, o Santos sabe que não tem, o Dorival sabe que esse confronto ainda está aberto e por isso colocou o que tem de melhor. Eu acho força que tem máxima, que com força, né? Máxima. Tem sim, que não pode arriscar, né? Porque no, o ano passado o Santos ficou nessa Copa do Brasil brasileiro, Copa do Brasil brasileiro ficou e acabou, ficou sem nenhum dos dois. Então, dessa vez o Dorival acho que vai focar mesmo em algum dos dois torneios, vamos ver qual que ele vai decidir, né? Mas aparentemente pela Copa do Brasil tá mandando o time titular e se passar para a próxima fase, o Santos é muito forte em torneio mata-mata. É, o Santos, acho que a Copa do Brasil vai ser uma boa chance do Santos ir para a Libertadores pela Copa do Brasil. Pelo brasileiro é difícil, mas é possível. Tá no G4, mas é, acho que é uma disputa bem difícil. É, tem chance também, mas acho que as chances maiores do Santos seriam na Copa do Brasil. Mandar o time com força máxima para o jogo eu acho importante. É, não pode desmerecer o Vasco, tá na segunda divisão, tudo. Mas é o Vasco, é um time com nome... Clássico. É, no Rio o jogo, né? No Rio, São Januário. E um golzinho, o Santos não, vai ficar... Não, toma um gol com 15 minutos de jogo, e aí? Se tivesse com o time reserva, abraço. Não, ia sentir. Eu acho que tá bem aberto. Com o time titular... Com tá time aberto, titular é um jogo bem aberto. Com o time titular do Santos já é um jogo bem aberto. Imagina se levasse o time reserva, ia ficar bem complicado a situação. Acho que foi uma atitude correta. É, falamos bastante dos quatro grandes paulistas, vamos dar um rápido intervalo e na volta estaremos com a nossa convidada. Que emoção. Convidada especial, a gente já volta, hein? Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie... Sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Under the surface. E estamos de volta para o segundo tempo com a nossa convidada especial, Letícia Imperador, bicampeã de tênis e tênis de mesa do Juca. Infelizmente, a companheira de equipe dela, a Carla Forte, não pôde comparecer hoje, mas ela está aqui com a gente, vai conversar com a gente sobre tênis. Boa noite, Letícia. Boa noite, Gui. Boa noite, ouvintes. E é isso aí. Vamos bater um papo legal sobre tênis, sobre os torneios e vamos arrasar. Vamos. Tem que sempre evoluir, né? Sempre melhorar. Sempre. E, Letícia, já começa aí contando como é que é essa experiência lá no Juca de ser atleta. Aí é um negócio, eu acho muito louco, porque eu nunca joguei um torneio, nunca tinha jogado um torneio assim, sabe? O Juca é totalmente outra vibe, você fala assim, meu, eu tenho que ganhar, é pela minha faculdade. E quando você entra na quadra, você entra com esse pensamento, sabe? Eu tenho que ganhar, eu tô representando a faculdade, e é uma sensação ótima. E a alegria de ganhar quando você ganha. Isso. É um negócio que não dá nem pra falar, porque no meu primeiro Juca, eu e a Carla, nós saímos campeãs. E foi uma coisa absurda, porque fazia bastante tempo que o Mackenzie não ganhava, né? E daí, quando a gente ganhou, a gente falou assim, meu, é surreal. Mas é uma sensação maravilhosa. E você começou jogando com ela aqui na faculdade ou antes você já conhecia? Eu comecei a jogar, eu tinha 15 anos. Eu jogava em São Caetano. E daí, depois que eu entrei na faculdade, eu parei um pouco. Comecei a acompanhar só os torneios. E eles me chamaram e a Carla, ela tá um semestre antes de mim. Daí ela pegou, conversou comigo também. Daí a gente montou a dupla e desde então tá dando super certo. É bicampeão, né? É um título que tem que guardar, né? E como é que é a torcida lá no Juca? Empurra bastante? Ah, até empurra, mas assim, quando os jogos estão mais pro final, né? Porque no começo o pessoal não assiste muito e geralmente ou tá meio cansado. Exato, né? Tá meio cansado. Tá virado, né? Não consegue. Né, Matheus? Né? Tudo bom? É muita tudo festa, bem. Né? O Matheus aproveitou os jogos. O Matheus aproveitou bastante. Ele foi nosso correspondente, né? Da rádio lá. Foi, eu percebi. Encontrava com ele. Letícia, aí, tá tudo bem? Tá? Quando que foi seu jogo? Foi hoje. Você ganhou, ganhei. Eu tentava, mas o horário... O horário não dava, não, né? Era o melhor pra mim, eu acordava, mas o ônibus já tinha saído. É uma coisa bastante complicada, porque assim, a gente teve um jogo logo na quinta-feira. A gente chegou na quarta noite e na quinta-feira a gente tinha jogo 8 horas da manhã. Meu Deus. Então é uma coisa... Pergunta se eu acordei pra ir ver esse jogo. Não me interessa se você foi ver. Acho que nem as minas do outro time acordaram, porque elas ficaram 20 minutos na quadra e deram desistência. O que importa é se a Letícia acordou pro jogo, né? Eu acordei, eu tava lá. E se acordou, né? Trouxe o título, né? É assim que é bom. Foi ali que deu a partida pro título, pô. Foi ali naquele jogo. E qual que é a sua meta pro próximo Juca? Tem alguma, assim, algum objetivo? Eu coloquei isso com a Carla também na minha cabeça. A gente não vai perder nenhum torneio enquanto a gente estiver na faculdade. A gente joga o Juca, a gente jogou o Intermac e o G20 também. E até agora a gente não perdeu nenhum. Então eu acho que essa é uma das nossas metas, continuar dando vitórias aí pro Tubarão até o final da nossa faculdade. Sonhando alto como um bom mackenzista faz, né? Tem que fazer isso, mirando, né? Sempre. Mas é uma grande dupla. Você que acompanhou o jogo delas, né? O que você pode falar, Matheus? Olha, é difícil imaginar elas perdendo. Difícil imaginar... É mais pela Carla do que por mim, tá, gente? Porque, a minha dupla, ela é maravilhosa. Ela joga muito, ela é uma pessoa ótima. E, assim, não tem como, é sério. Não tem. Carla é uma excelente jogadora, sem palavras pra ela. Mas Letícia também muito boa. A dupla consegue. A Letícia faz o simples. A Letícia faz. Não, simples não, ela joga na dupla. Ela joga na dupla. Fica até um silêncio. Não, depois dessa fiada. Fiquei chateado. Alguém tem mais. O Arthur, ó. Pô, quer fazer alguma pergunta pra ela ou não? Quebrou meu clima. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, foi só uma brincadeira dizendo que a Letícia fazia o simples, mas ela, joga bem. É o orgulho da nossa sala. Mas quem está bem representado, né? E todos os ouvintes você, ouvinte, está convidado a assistir a Letícia e a Carla jogando no próximo Juca. Aonde que vai ser o próximo Juca? Ainda, só Jesus sabe. Ainda não foi revelado. Eu tenho informações. Mas... Ai, é furo. Privilegiadas. Olha só. Solta pra nós. É... De que será divulgado daqui uns meses. Sabia que teve, mudando um pouquinho de assunto, teve os jogos de medicina na cidade do... Da minha avó lá. Foi proibido os jogos na cidade. Foi proibido os jogos na cidade porque quebraram tudo. Ah, é. Odiaram também os moradores de Sorocaba. Reclamaram, né? Que foi esse ano. Eles pegaram e falaram que era tudo uma várzea, que não devia ter isso, que era um absurdo. Eu lembro que eu tava indo almoçar também com umas amigas de time e daí um cara passou de bicicleta. Ah, juventude perdida, sabe? Aí você fica... Não é assim que funciona. Teve erro dos dois lados. Até porque a Letícia vai muito bem na aula. Vai muito bem nas matérias. Tiveram moradores que reclamaram de coisas, ao meu ver, meio desnecessárias, mas também tiveram muitas pessoas que foram para os jogos que também não ajudaram. Deixaram a cidade uma bagunça. Tem que ter um bom senso. Também acho. E agora vamos mudar um pouco para os grandes do mundo, Letícia? Vamos, gosto desses. A gente tava discutindo bastante, deu um papo bom aqui antes da rádio. Se quiser continuar dali onde vocês pararam, pode falar que eu deixo aqui tranquilo. Mas eu queria perguntar logo de cara, assim, quais são as suas preferidas, assim, as jogadoras preferidas de tênis? Ah, é uma pergunta difícil, né? Bastante. Mas, assim, acho que não tem como não falar da Williams. É impossível não falar dela. Da Serena, né? A Venus também joga muito bem, mas ela tem os problemas dela e tudo mais. Mas eu acho que, assim, a Williams, no feminino, pra mim, uma jogadora excepcional. Fisicamente, mentalmente, ela é aquela pessoa que você olha jogando e fala assim, meu, quero ser que nem ela. Ela que, na minha opinião, tá bem acima, apesar que agora perdeu o posto de número 1 do mundo, ela tá bem acima das outras. Bastante. Como você falou, muito bem mentalmente. E se ela tá num dia inspirado, meu, é impossível ganhar dela. Não tem como. Ela, a bola dela anda muito, é impressionante ver ela jogando. E como eu falei, quando ela tá num dia bom, meu, sai da frente que não tem como ganhar. Não, eu falo, eu colocaria ela pra jogar com alguns homens, sabe? Porque eu acho que ia dar um jogo muito, muito bom. Porque tem jogo que ela acaba, sabe, em 30 minutos, 31 minutos. Não dá nem graça. Não dá graça. O pessoal não aguenta as coisas que ela faz em quadra e ela é incrível. E tem uma alemã também, não é? A Kerber. Que agora virou número 1 do mundo. Ela que foi campeã do US Open. Ganhou da Serena, inclusive, na semifinal e se tornou número 1 do mundo com esse título. O que você acha da Kerber, Letícia? Eu acho que ela é uma jogadora que ainda tem muita coisa pra mostrar. Ela joga muito bem, é uma das poucas do circuito que consegue jogar pau a pau com a Serena. E acho que daqui um tempo ela vai mostrar bastante coisa. Ela é um pouco mais nova que a Serena, ela tem 28 anos. Isso. Mas a diferença de quantidade de títulos entre as duas é gritante, absurda, né? A Kerber, só mostrando aqui para os nossos ouvintes, a Kerber tem 2 Grand Slams vencidos contra 22 da Serena Williams. Então é pouquinho, tem ainda, né? Tem uma diferença, eu diria. A Serena tem uma longa carreira. Eu quero perguntar para a Letícia se você vê alguém nessa nova geração que possa talvez substituir a Serena, fazer o que ela fez? Não, sinceramente não. Eu acho muito difícil. Você acha que a Muguruza pode chegar? Desculpa te interromper. Imagina. A Muguruza que tem 22 anos e já ganhou um Grand Slam. Ah, é, em cima da Williams ainda. Eu acho que ela é uma menina que ainda vai ter muita coisa pra mostrar. Ela joga muito bem. Mas eu ainda assim acho muito, muito difícil alguém chegar no nível da Williams. Nem muito. A Carla? A Carla joga melhor que a Williams, né? Mas a Muguruza, eu acho que dá pra esperar bastante coisa dela, até porque ela tem 22 anos, sabe? Ela tá começando. Então, acho que ela ainda vai ser uma jogadora de bastante nome. Prodígio. Exatamente. E só perguntar agora, do lado masculino, quem são seus preferidos? Beleza também entra na lista. Beleza também entra? Lista. Pode entrar. Ai, gente, não eu não sou tenista, comigo. Viu, Letícia? Matheus... Senão ele seria do meio do mundo. Matheus não é o mais bonito nem dessa bancada. Não sei o que ele quem está que falando. É o mais bonito dessa bancada? Eu deixo pro nosso ouvinte qualquer dia descobrir quando vier acompanhar com a gente. Sim, o programa. Com certeza. Bom, do masculino... Nacional, não tem como não falar do Guga. Ele é uma pessoa incrível, era um jogador incrível também. E acho que internacional, um dos caras que você olha Djokovic. E fala... Não, idiota. Roger Federer. Ah, não. Não, aí o... Acho que um dos dias mais tristes da minha vida foi quando ele anunciou que não vinha para as Olimpíadas do Rio. Porque ele é um jogador excepcional. O jeito que ele joga, o modo como ele se porta na quadra. Ele é o que você olha e fala assim, meu... Joga fácil. Que homem! Que homem! 35 exatamente. Anos já, né? Pesou a 35 idade. Anos e joga mais do que muito moleque que tem 21 anos. Joga mais aí. Do que eu, com certeza. Fácil. Porque eu não sei nem segurar na raquete, né? Até porque com o Federer em quadra, quem anda é a bola e não ele, né? Ele exato, joga parado, ele não é impressionante. Se mexe. E ele joga bonito, você vê os jogadores todos fazendo é careta plástico, pra é. Bater. É um homem elegante, né? Elegante. Djokovic também, não tem como não falar, né? É um o jogador Djokovic, incrível. Meu é um Deus. Monstro, não vejo comparar esse homem agora, não tem como, ele é genial. Vavrinca, é viu? Vavrinca. Ai, é, eu gente, gosto do Vavrinca. Para, não vamos. Eu gosto do Vavrinca. Eu também gosto bastante. Assim, chorei em Roland Garros do ano passado, quando Djokovic perdeu. Mas assim, não tava dando, porque tudo que Djokovic fazia de bom, o Vavrinca ia lá e fazia duas vezes melhor, sabe? A esquerdinha não do Vavrinca. Ai, aquela esquerdinha. Eu acho que é a melhor do circuito pra ah, mim. Ah, fácil. E o Nadal? Olha, Nadal, assim, simpático, bonzinho com todo mundo e tudo mais, mas... Pra mim é ok, assim, como é bonito jogador. Nadal? Ah, a gente pode conversar com o Nadal, né? É. Pô, então, a assessoria de imprensa do Nadal, ela pode entrar em contato. Vocês podem entrar em contato comigo, porque ele enrola aquela mulher dele pra casar há não sei quanto tempo. Então, todo mas mundo aí do circuito casou, bate, menos ele. Bate uma bolinha com a Letícia. Entendeu? E acabou, ah, já aí era. A gente conversa depois. É, isso você sabe mesmo. Falar espanhol, Letícia? Pouquito. Um pouquinho. Ah, olha aí, ó. Já ah, tem, uma já pena tem que início Juan, de conversa. Uma pena que uma o poeta Juan Mendes. Juan tá fazendo falta agora. Tá fazendo falta. É que ele momento. Tá falando em espanhol, gente. E mas você... voltando aqui, desculpa, Guilherme, voltando aqui ao Nadal, Letícia, você acha que a idade bateu pra ele? Porque ele é um jogador muito físico, né? No jogo dele, ele corre muito, se esforça, não desiste de uma bola. E ele que se lesionou muito, teve problema no joelho, teve problema e isso atrapalhou muito o jogo dele. É bastante o que você falou. Ele é um jogador extremamente físico, você vê jogos assim de 5 horas e ele tá lá, ele vai em todas as bolas e não para, ele nunca para, mas eu acho que aquela época que ele ficou 8 meses afastado, o pessoal fala que é por causa do joelho, eu acho que é por causa de doping, mas que encobriram aí umas noites bomba, mas eu acho que foi por causa de doping, aí não queriam dar muito ibope pra isso. E por isso que ele ficou afastado, e eu acho que isso afetou bastante, porque você vê, assim, ele, quando ele era um pouco mais novo, 20 e poucos anos, ele era, tipo, uma lombriga. É, realmente. Aí depois de, sei lá, 3 anos, ele tinha, sei lá, uns 26, mais ou menos, ele era um monstro. Tipo, muito forte. Imenso. Eu lembro quando eu vi ele no Brasil Open, que foi o primeiro torneio que ele jogou depois dessa lesão, ele ainda tava um monstro. Eu falei, gente, como que isso é possível? Que homem. Que homem, assim. Eu não gosto muito dele, não. Eu gosto muito do Nadal. É, então... Sinceridade do mim, Guilherme, como sempre. Mas é bom isso, é bom. Vai falar que gosta. Pode dizer de quem que eu gosto? Pode. Ah, de quem será que o Thiago gosta? É do francês, né? Não vou falar mais também. Pode falar. Fala, Thiago, eu quero te ouvir. Eu gosto de um bom jogo de tênis. Ah, pronto. Eu gosto que tem do o Tsonga em campo, né? Tem o em Tsonga. Campo. Em campo, já é o Wimbledon, tá jogando o Wimbledon. Se o Tsonga jogar, eu tô sabendo, tô curtindo. Tô torcendo. Tá difícil a assistão nossa hoje aqui. Hoje tá complicado. A emoção da Letícia. Que homem, viu? Tsonga é... Primeira convidada, né? A gente fica nervoso. E falando um pouco mais, vocês estavam conversando do Vavrinca lá fora, que ele tem a esquerda muito forte. E vocês também comentaram que quando joga com o Djokovic parece que não encaixa. É o a kryptonita, né? É o algoz do Djokovic. Não encaixa, não depende tem como. Pra quem? Pro Djokovic, é. Não é, encaixa. Pro Djokovic. Mas o Vavrinka também, ele é um ótimo jogador. Tem algumas coisinhas pra melhorar aí ainda, eu acho. Mas ele, sabe, ele ganha do Djokovic, cara. É muito difícil isso acontecer. Sim, é um dos únicos no torneio hoje que consegue, num dia bom do Djokovic, consegue jogar de igual pra igual. É aquele ciclo, né, que a gente falou lá fora. A gente tinha falado do Nadal, isso. Mas... Tinha colocado Nadal, Federer e Djokovic, que é... Alguns, um ganha há uns 5 anos era um assim, ciclo. Né, final de torneio, era, tava sempre dois dos três. E você já sabia quem que ia ganhar, né? Porque o Djokovic sempre perdia pro Federer, o Federer sempre perdia pro Nadal. Perdia do Djokovic. Era ótimo. Já sabe, já tá na ponta da língua. Era sempre a mesma coisa. Exato. Tudo... E mudando um pouco pras Olimpíadas, na final, deu dó do... Ai, gente. Del Potro? Del Potro, Potro, ele tava aguentando andar. Mas ele é incrível. Ele é genial. Eu gosto muito dele. É... O cara fez 4 cirurgias e voltou assim. Foi impressionante, porque eu lembro quando saiu a chave das Olimpíadas, o primeiro jogo dele era com o Djokovic. E eu falei, meu... Que azar, né? Que azar, vai ser atropelado. E daí, quando eu vi ele ganhando e fazendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E aí, mas ele é um jogador excepcional, ele é muito incrível, eu admiro muito. Acho que comecei a admirar também mais ele, eu não lembro que torneio que era, mas ele tava trocando bola já durante o jogo, e daí ele deu uma direita que foi a 198 km por hora. Mandou pouco. É um saque isso, é. Gente, o cara deu uma direita, sabe, e eu lembro que ele bateu, fez o ponto e ele caiu, de tão forte que foi, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que todo mundo ficou tipo, quê? O que que tá acontecendo? Mas no ele... aquecimento isso? Não, no jogo mesmo. Mas você que falou um pouco das lesões dele, ele que começou, eu não lembro exatamente o ranking, eu vou pesquisar aqui. Ele tá em 200 e alguma coisa. Não, mas ele subiu, ele subiu muito o ranking dele. Ele perdeu esse o ano. Ranking porque não, ficou ele um não tempo tá 200 parado. Agora com o US Open, 200, com o US Open ele tá número 64. Agora isso. Ele subiu bastante a pontuação, subiu mas, muito. Mas as Olimpíadas antes do US Open ele tava no ranking lá de 200. Ele tava bem pra baixo, bastante. Foi lá e bateu no Djokovic. Foi, né? Aí Djokovic chorou, a gente chorou também, mas acontece. Não chora. Agora tá tudo bem, mas eu achei que o Del Potro mereceu muito a medalha de prata. Assim, a prata dele eu acho que veio muito como um ouro, porque você viu o pessoal no Rio de Janeiro ovacionando ele e parecia que ele era o campeão, sabe? Não o Murray. E acho que logo ele deve encerrar a carreira dele também por causa das lesões da idade. Mas eu acho que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Isso é... Desculpa, então. Pode falar. É algo muito presente nas Olimpíadas que muitas vezes não, o campeão não é necessariamente o atleta que fica marcado. É, a Olimpíada tem muito disso da superação, do bom desempenho. E o Del Potro não ganhou a medalha de ouro, mas foi o grande campeão dessa Olimpíada. Foi, exatamente. Pra mim foi. Tá no meu coração. É a torcida que fez uma festa linda pra ele, né? A torcida argentina, fez, todos gritava. Os jogos, gritando muito. E só trazendo aqui a informação pro ouvinte, em fevereiro, quando ele retornou às competições depois da lesão, ele era número 1045 do ranking da ATP. Ah, agora tá em 64. 64. Tá bom, acho né? tá que ótimo, ele subiu tá um pouquinho, ótimo, né? Um pouquinho. Mas tá mil posições. Aí, ó, você que pensa em começar o tênis, a esperança. Só falta jogar igual o Del Potro, mas... pouca não coisa. Potro, vá praticar, treine, se dedique. Del Potro que sempre lá. Foi um top 10, então pra ele foi, eu acho que não foi... É que ele é que foi surpresa, mais um obstáculo ali, esqueci a palavra correta que eu queria usar. Que ele ter caído pra mil e pouco. É, quando você para de pontuar, os outros acabam passando mesmo. É normal isso. E passa muito. Passa bastante na frente, não tem como. Mas sim. Aí voltou a atividade e já tá voltando às normalidades. É, e trazendo mais uma informação aqui pro ouvinte, essa lesão que ele teve foi no pulso direito. Então, ele como destro, acaba influencia demais no jogo. Não tem nem como ele jogar, porque uma mínima dor no pulso... Você um segura desgaste, a raquete, né? Exato. Depois de pouquíssimo tempo de jogo, já começa a incomodar muito e influencia dói demais no jogo. Ele acaba não conseguindo jogar por conta dessa dor. Realmente eu tava vendo, a produção montou aqui o ranking das mulheres. Eu acho que você não falou o nome da quarta colocada da Polônia, porque é muito difícil, né? Não dá pra falar o nome de uma moça lá. Radvanska dá pra falar. O nome é mais difícil. Mas ela é engraçada, porque ela joga bem, né? Acho que ela tem um jogo bom de quadra. Mas é alguns pontos que ela faz. Ela bate umas bolas de costas, às vezes, próximas da rede, que são incríveis. Parece o Monfils que a gente tava falando antes. Gente. O Monfils que é Thiago louco. Dager, doido, né? Amo o Monfils. Odeio, esse cara é doido. Ele é maluco, eu não, adoro ele ver é louco. Os jogos dele. Quebra ele que... placar, se Nossa. Joga no chão. Tem que ser assim, pô. Ele destruiu o placar dele. Ele na semifinal do US Open, ele não entrou em quadra. E aí, não, quando entrou eu no vi, primeiro set. Quando eu vi, ele não entrou, depois saiu, depois ele joga um ponto, depois ele desiste. Mas é louco, né? Ele é maluco. Ele é assim, pô. Né? Por que gosto. Será que ele faz isso? Sabe por que ele faz isso? Pra mexer com o psicológico do adversário. Gente, isso mexe muito demais com o psicológico. Se eu estivesse jogando no Juca lá e acontecesse de uma adversária ficar quebrando tudo lá, você ia ficar como? Nossa, ia ficar louca. Não, é porque assim... Aí ia ganhar o jogo depois. Ia ganhar o jogo. É, lógico, né? Que aí depois aí a Carla ia ganhar, eu ia perder, ia pra dupla, a gente ia... Entendeu? Massacrar. Exatamente. Que maldade. Mas acontece. Mas é que, gente, ele se joga no chão de tal modo... A gente falou lá fora também. Os caras vão dar um smash... Ele vai pra rede? Não é isso que você faz geralmente, um smash. Você vai pra trás. É um golpe. Você vai pra trás e se esconde. Pra tentar defender. Pra ter mais tempo. Você vai pra trás e escolhe um lado. Ele vai dar um bloqueio no smash. Vai que a bola bate nele e volta, né? Às vezes. O intuito dele é ganhar um ponto. O intuito dele é ele é quase um doente, esse cara. Jogando, ele é maluco. Ele mexe com o psicológico absurdo. Tá, mas eu acho que o esporte tem que ter uns caras assim, né? É engraçado. Eu gosto muito, falando em mexer com... psicológico, cara maluco, o Kyrgios. Nossa, eu ia falar dele. Ele é muito cara habilidoso. Cara chato. E ele é chato, ele reclama de tudo, mas ele é muito habilidoso. Mas ele é novo. Acho que ele tem 21 demais. Anos e uma força... Mal. Ele tem um ace, um saque absurdo. Podemos ver que a Letícia não é fã dele. Não, gente. Gente, é que australiano, eu acho ele muito sem educação. Muito sem educação. Ele tem 21 anos. Matei, hein? Eu gosto muito do estilo de jogo dele. Porque eu gosto desses caras que saem que da são curva, loucos. Assim. Que eu gosto de assistir os jogos dele. Ele é outro que desiste dos pontos também. Ele tem que entender. Exatamente. Joga a bola por baixo da perna. E não se contenta em só ir desistir e parar de ir atrás da bola. Perde o ponto. A ele quebra a raquete mesmo. É, qualquer coisa. Qualquer e se coisa o juiz reclamar, ele quebra a raquete na cabeça do juiz. Ah, isso é normal. Eu lembro um jogo, foi do Bagdad, ele não é um tenista tão Marco conhecido. Bagdad. O Marco Bagdad. Ele é do Chipre. Ele é o único tenista do Chipre. E aí eu sei que ele foi tirando uma raquete, duas raquetes, aí quando você viu ele tinha quebrado 6 raquetes. Tipo, nossa, ele só Deus. Pegava e batia no chão, e aí eu fico tipo, não. Teve um que jogo moço equilibrado, não é equilibradíssimo. Teve um jogo, se eu não me engano, que o Bagdad era no, em Roland Garros. E aí não ficou a marca da bolinha pra fora. E ele queria mostrar que tava pra Sim. fora. E o árbitro dizia que tinha pego um pouco. Ele pegou a câmera do repórter. E ele trouxe e filmou, a câmera, pegou a real, câmera, levou pra dentro real. Da quadra e filmou que a bola tinha sido fora. E o árbitro quase expulsou ele da partida. Porque ele falava, olha aqui, tá fora. E o árbitro tá dentro, ele... Trouxe o repórter ele pra falou, dentro. Ele falou, vocês estão vendo aqui como a bola tá fora. Parou o jogo e mostrou fora. Pro mundo que a bola tinha sido fora. Tinha sido fora, pior então que tinha certo, sido fora. Pô. Mas o árbitro que manda. Não, mas, sim, com certeza. É. Não precisa chegar nesse ponto de chamar o repórter no meio do campo. Foi engraçado. É maluco. É louco. E conversamos bastante aqui. Infelizmente, já deu o nosso tempo. Ah, infelizmente, né? O papo tava bom. Mesmo, tava bom, mesmo tava não bom. Não entendendo muito de tênis, tava bem legal o papo, porque aí eu acabo aprendendo com vocês, né? Vai assistir os jogos, amigo? Vou, com Vai. Certeza. E pra fechar aqui a bancada, me despeço, Matheus Veloso, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Letícia. Obrigado pela presença. Boa noite, querido ouvinte. Até mais. Do lado dele, Thiago Dali, boa noite. Oh, hoje não teve discussão nossa, hein? Eu, Thiago, teve um início. Paz. Alguém quer se despedir antes que eu? Tô me cortando na minha despedida. Vocês podem ver Bom, que o Thiago está bem muito calmo. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Flávio Rangel. Obrigado, Letícia. Boa sorte para você no próximo Juca ao lado da Carla. Obrigado, Arthur. Obrigado, Matheus. Meus queridos amigos, meus familiares. Despede e até a próxima. Mais, gente. Ele vai dar tchau para todo mundo. Já aproveitando, Arthur, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Guilherme. Obrigado, bancada. Valeu, Flavião. Muito obrigado, Letícia. Volte mais, foi muito legal o papo. Adorei, gente. Boa noite pra vocês, ouvintes. Boa noite pra bancada. Adorei conversar com vocês. Me chamem mais vezes. Eu venho pra gente falar umas besteiras, dar umas risadas. Sempre bom. Sempre ótimo. E a gente ficou, desculpa interromper, a gente ficou de mandar um beijo também, né, pra Karen. Ah, é, pra Karen. Karen, manda um beijo pra obrigado, Karen. Karen, um beijo. Você é a nossa melhor torcida. Um beijo, torcida Karen. Torcida Karen também, 3. Né? E pra Carla, pra Carla infelizmente, também. Não conseguiu chegar a tempo. Mas tá tudo sob controle. A gente tem o torneio chegando aí. E vamos que vamos. E agradeço a vocês da bancada. Letícia, por ser nossa primeira convidada aqui do Arquibancada. Responsabilidade. História. Fiquei muito feliz com o programa de hoje. Vou dar parabéns para vocês, porque hoje é dia do radialista. Uhul! Parabéns pra vocês! Parabéns pra você! Aí também não, né? Agradeço o Flávio Rangel na sonoplastia. Estou me despedindo. Até a próxima. Fui! É nóis! Rádio Mackenzie.